você é a coisa mais linda que nasceu para mim. Jardim, por isso eu te passo com sorte, aqueço, viro lhe pra te umedecer, minha flor querida, tu não pode morrer. Te passo com sorte, aqueço, viro lhe pra te umedecer, minha flor querida, tu não pode morrer. Final de tarde, tudo é tão lindo. O sol se esconde lá no infinito. É gostoso acordar em teu corpo, tocar, se entregar e poder te dizer: foi tão lindo te amar. E poder